Ricardo. Vou pagar pra mim um dia. Primero la gente vamos a rezar primero, ¿tá? Ahí ya voy a chamar para batismo, ¿no? Antes de nascer, antes de já tá com a. Não sei como assim, de 6 meses, 8 meses. Aí já começa a rezar. Aí pra saber como, eu tenho que colocar o nome. Não pra mim colocar só assim, qualquer nome. Aí não dá. E tem o certo, reza que a gente reza e aí trai pra gente, né? Como é que o branco fala? No sonho, né? É. Porque acho que muito não acredita assim, eu não sei, né? Mas que tá, existe o espírito. Antes, mas então se já de já pode haver a gente já pagou isso quando ele nem mandou a já não aí ele nem negate nem meia sacou o velho não Então, ele não está assim, aqui na terra agora, quando ele faz a reza. Como se o seu espírito ele estivesse aqui, fazendo a reza. Mas ele, tipo, assim, ele não é mais ele, né? Como agora? Ele que espírito me faz? Parece o que é um outro espírito que está fazendo a reza. Relampo e acende. Agora é obrigado, você põe o dedo assim na boca e passa aqui de cruz. No peito também. Põe de cruzinho assim, na testa dela. E no peito. Isso. Agora, no peito. Tá. Agora você passa pro padrinho dele. Aí é ele que vai pegar. Assim que nossa cultura antiga, né? Mas mesmo não, quase não saiu bem, mas mais ou menos. Aqui. Aí. Tá. Isso. Pra segurar no peito. Cuidado. Aí, cunhaverai. Ah, bom.